O programa a seguir é uma produção da Rádio Cultura de São Paulo e faz parte do intercâmbio cultural entre a mesma e a Rádio Roquete Pinto. O Prazer da Música, com Marcelo Jaffé. No programa de hoje nós temos um pouco de música antiga. E por música antiga a gente entende a música que foi composta nos séculos 11, 12 para frente, vamos dizer assim. E o grupo que vai apresentar a primeira parte do nosso programa tem o nome sugestivo de Música Antiga. Exatamente, Música Antiga é um grupo que surgiu em São Paulo na década de 1960. Hoje em dia nós estamos acostumados a ouvir música antiga com instrumentos de época, com interpretações completamente diferentes das que a gente se acostumou, dos velhos Imusiti, dos italianos famosos. A gente tem agora o Jardim Harmônico, a gente tem a Europa Galante, além daquela turma genial do Jordi Savall. Mas o que a gente não sabe é que para a gente chegar nesse processo foi necessário que alguns músicos corajosos buscassem essas verdades históricas. E aqui em São Paulo, o Música Antiga foi um dos pioneiros nesse processo interessante. Eles faziam concertos nos quais eles não somente apresentavam música, mas eles falavam sobre ela, falavam sobre a época e falavam sobre os compositores. Inclusive, muitas vezes se apresentando em locais não comumente utilizados como salas de concerto, como em bares, em horários do pós-concerto, à noite mais tardia. Enfim, causaram uma sensação muito importante e interessante na cultura da nossa cidade aqui em São Paulo. Com Música Antiga, então, nós vamos ouvir inicialmente três peças: Greensleeves to a Ground, um compositor anônimo do século XVIII, e Lamento de Tristano, de um compositor anônimo do século XIV, e Sonata a Tre, número 5, de Pierre Provo, um compositor alemão que viveu entre 1697 e 1757. Com o grupo Música Antiga, um bom programa para todos. Thank you. Essas foram Greensleeves to Ground, de um compositor anônimo do século XVIII, e Lamento de Tristano, de um outro compositor anônimo do século XIV, e Sonata a Tre, do compositor alemão Pierre Provo, na interpretação do grupo Música Antiga. A gente continua o nosso concerto. Agora a gente ouve A Galharda, de Orlando Gibbons, compositor inglês, que viveu entre 1583 e 1625, o organista da Abadia de Westminster, aliás, um dos compositores mais importantes na área da música sacra da Inglaterra desse período. Vamos ouvir também Lacrime Antiqua, de John Dowland, o príncipe da música instrumental inglesa. Vamos ouvir Recercada Quinta, de Diego Ortiz, que nasceu em Toledo em 1510 e que faleceu em Nápoles em 1570, um teórico e compositor espanhol que escreveu, olhem só, o primeiro manual impresso de ornamentação para instrumentos de cordas. E, finalmente, a gente ouve neste bloco a sonata para flauta e baixo contínuo de Jean-Baptiste Loyer, um compositor belga, aliás, família de músicos ilustres. Na verdade, o que fazia Loyer um compositor especial era a capacidade que ele tinha de misturar os estilos de composição italiano com o estilo francês. A interpretação sempre a cargo de Música Antiga. Thank you. Acabamos de ouvir Galharda, de Orlando Gibbons, Lacrimae Antique, de John Dowland, Recercada Quinta, de Diego Ortiz, e a sonata para flauta e baixo contínuo, de Jean-Baptiste Loyer. A gente continua com esse concerto do conjunto chamado Música Antiga, que viveu e aconteceu em São Paulo durante a década de 60, com alguns músicos muito interessantes que hoje em dia fazem carreira importante, como o Ricardo Canji, o grande mestre das flautas doces, o Paulo Herculano, mestre da história da música e o cravista do conjunto, Milton Canji, que tocava flauta doce na época, hoje em dia é professor de engenharia, e Dalton De Luca, que por acaso é meu tio, que tocava viola da gamba no Música Antiga, que hoje em dia é professor de desenho, além de arquiteto. Bom, com o Música Antiga, vamos ouvir agora Il Trotto, compositor anônimo do século XIII. Vamos ouvir a ária de John Addison, que vem a ser um compositor que nasceu no final do século XVI na Inglaterra, e ele era o professor do rei Carlos I. Esse daí é o grande currículo de John Addison. Vamos ouvir Pavana e Galharda, de William Byrd. William Byrd, muito provavelmente o compositor mais versátil da sua época. Ele viveu entre 1543 e 1623. Ele foi aluno de Thomas Tallis, e ele foi organista e compositor, além de ter conseguido da rainha, olha só que curiosidade, a autorização para impressão e comercialização de papel de música. Pois é. Um compositor de contraponto intrincado e fluente, ele era ao mesmo tempo tradicionalista e inovador. Na sequência a gente ouve a fantasia do compositor espanhol do século XVI, Antonio de Valderrabano, um compositor espanhol, viveu meados do século XVI, e finalmente o moteto Alepsalite con Lula, compositor anônimo do século XIII. O conjunto Música Antiga. Thank you. Acabamos de ouvir com o conjunto Música Antiga as peças Il Trotto, de compositor anônimo do século XIII, Ária de John Addison, Pavane Gagliarda de William Byrd, Fantasia de Antonio de Valderravano e o Motetto Alepsalite con Lula, compositor anônimo do século XIII. A interpretação desse conjunto Música Antiga foi importante na época e a gente pode hoje ver por quê. Porque eles são bons mesmo. E agora o compositor convidado é ninguém menos do que John Dowland, que viveu entre 1563 e 1626, tendo nascido e falecido em Londres. Um grande alaudista, um grande cantor, compositor prolífico e muito original, provavelmente em decorrência das muitas viagens que ele fez ao longo da sua juventude. Os seus temas recorrentes, em compensação, são o pranto, o pecado, as trevas e a morte. Através do seu talento, ele conseguiu elevar o nível, a qualidade da canção inglesa, porque ele conseguia expressar com perfeição absoluta, na música, o estado de espírito e a emoção dos textos, dos versos. Nós vamos ouvir agora, de John Dowland, Árias com Variações para alaúde e canto. E a gente começa com a primeira delas, que tem o título de Now, ou Now, I Needs Must Part. O conteúdo é mais ou menos o seguinte: lamento a ausência que não traz alegria. A segunda canção que a gente ouve, The Frog Galliard, uma galharda, diz: querida, se eu não voltar, o amor e eu morreremos juntos. E a terceira canção que a gente ouve agora, Flow My Tears, as minhas lágrimas escorrem pelas suas primaveras, exiladas para sempre. A interpretação, a cargo de Paul Eastwood, contratenor, e Jürgen Hubscher, alaúde. Thank you. Acabamos de ouvir três das áreas com variações para alaúde e canto de John Dowland, na interpretação de Paul Eastwood, contratenor, e Jürgen Hubscher, alaúde. Essas obras de John Dowland continuam. Agora a gente ouve outras três peças de John Dowland da mesma série. A primeira delas, Lacrime Pavane, para alaúde solo. Depois, a canção Can't She Excuse My Wrongs. O texto diz mais ou menos o seguinte: este fogo que eu sinto por ela deve se esvair em fumaça? E, finalmente, a última das peças que a gente ouve, Earl of Essex, o Conde de Essex, a sua galharda, para alaúde solo. A interpretação, sempre a cargo de Paul Eastwood, contratenor, e Jürgen Hubscher, alaúde. As obras são de John Dowland. Thank you. Essas foram Lágrima e Pavan, Can She Excuse My Wrongs e Earl of Essex, de John Dowland, na interpretação de Paul Eastwood, contratenor, e Jürgen Hubscher, alaúde. A música antiga, mostrando muita qualidade, muita versatilidade e, principalmente, muita doçura na obra de John Dowland. E também do conjunto Música Antiga na primeira parte do nosso programa. Um grande abraço e até o próximo sábado. O Prazer da Música, com Marcelo Jafé. Cultura FM, São Paulo. A Rádio Roquete Pinto apresentou esta música clássica tão popular. Com obras produzidas por esta emissora em parceria estabelecida com a Rádio Cultura FM de São Paulo. Com nossas despedidas por hoje, agradecemos sua sintonia qualificada.